Seção 10 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Mosca sobre a Carreta de Esopo. Sobre um carro de mulas carregado pousou uma mosca. E achou-se tão altiva de ir a seu gosto alta, que começou a falar soberba contra a mula, dizendo que andasse depressa, senão que a castigaria, picando-a onde lhe doesse. Virou a mula o rosto, dizendo: Cala-te, parvoa sem vergonha, que não temo, nem me podes fazer nada. O medo que me causa é do carreteiro, que leva na mão o açoite, que tu só com importunações podes cansar-me sem me fazer outro mal. Moralidade. Mostra esta fábula a natureza de alguns, que não têm mais que língua, e com ela porfiando e contradizendo, cansam e importunam a todos. Querendo se mostrar de muito negócio e importância, equivalem e podem e sustentam o peso da República. Fim de A Mosca sobre a Carreta.